Ficheiro 71, página 576, capítulo 31, a visita do correio. Após esse nefasto regresso ao lar, as coisas melhoraram depressa. Lally Brough absorveu Jamie imediatamente, como se ele nunca se tivesse ido embora, e eu vi-me arrastada, sem qualquer esforço, para a corrente da vida na herdade. Era um outono instável, com chuvas frequentes, mas também com dias limpos e luminosos que faziam o sangue cantar. O lugar fervilhava de vida, todos atarefados com as colheitas e os preparativos que tinham de ser feitos para a chegada do inverno. Lally Brough era um lugar remoto, até mesmo para uma herdade das terras altas. Nenhuma estrada importante levava até lá. Mas ainda assim o correio chegava até nós por mensageiro, que atravessava os precipícios e as encostas cobertas de ursos, uma ligação ao mundo lá fora. Era um mundo que às vezes parecia irreal quando me lembrava dele, como se eu nunca tivesse dançado entre os espelhos de Versalhes. Mas as cartas trouxeram França de volta, e ao lê-las eu podia ver os álamos ao longo da Rue Tremoulin. Ou ouvir o badalar ressonante do sino da catedral acima do Hôpital des Anges. O bebé de Louise nasceu bem, um menino. As cartas dela, abundantes em exclamações e sublinhados, transbordavam de descrições deslumbradas do angelical Henri. Do pai, presumível ou real, não havia menção. A carta de Carlos Stuart, que chegou um mês depois, não fazia qualquer referência à criança, mas, segundo Jamie, era ainda mais incoerente do que o habitual, efervescente de planos vagos e grandiosidades. O Conde de Mar escreveu de modo sóbrio e circunspecto, mas a sua decepção geral com Carlos era óbvia. O príncipe não estava a comportar-se como devia ser. Era rude e autoritário com os seus mais leais seguidores, ignorava aqueles que poderiam ajudá-lo, insultava quem não devia, falava demasiado e, lendo nas entrelinhas, bebia em igual medida. Tendo em conta a atitude da época em relação à ingestão de bebidas alcoólicas por parte dos cavalheiros, achei que o comportamento de Carlos devia ser espetacular. Para gerar tal comentário. Suponho que o nascimento do filho não havia, na realidade, passado despercebido. Madre Hildegarde escrevia, de vez em quando, bilhetes curtos, informativos, espremidos entre os poucos minutos que podiam ser roubados ao plano para o dia. Todas as suas cartas terminavam com as mesmas palavras. Bouton também envia lembranças. O mestre Raymond não escrevia. Mas de vez em quando chegava um pacote endereçado a mim, sem assinatura nem identificação, porém contendo coisas estranhas, ervas raras e pequenos cristais facetados. Uma coleção de pedras, todas do tamanho da unha do dedo mindinho de Jamie, lisas e em forma de discos. Cada uma ostentava uma minúscula figura esculpida num dos lados, algumas com letras acima. Outras no verso. E havia os ossos. O dedo de um urso, com a garra grande e curva ainda presa. As vértebras completas de uma pequena cobra, articuladas e amarradas numa tira de couro, de modo que toda a fileira se fletia como se estivesse viva. Um surtido de dentes, de uma fileira de pequenas peças redondas, como cavilhas, que Jamie disse que pertenciam a uma foca. Passando por dentes de veado, pontiagudos como uma foice, com grandes coroas, até algo com a aparência suspeita de um molar humano. De vez em quando eu carregava algumas das pedras lisas e esculpidas no bolso, apreciando a sensação de segurá-las entre os dedos. Eram antigas, isso eu sabia, no mínimo da época dos romanos, talvez até anteriores. E pelo aspecto de algumas das criaturas esculpidas nelas, quem quer que as tivesse lavrado, queria que fossem mágicas. Se eram como as ervas, com alguma virtude real, ou apenas um símbolo, como os sinais da cabala, eu não sabia, mas pareciam benignas e guardei-as comigo. Embora me agradasse a rotina das tarefas domésticas diárias, do que eu mais gostava era das longas caminhadas às diversas cabanas da propriedade. Quando saía nessas visitas, eu levava sempre comigo uma grande cesta, com um surtido variado de produtos, desde pequenas lembranças para as crianças aos medicamentos habitualmente necessários. Estes eram requisitados com frequência, pois a pobreza e a falta de higiene tornavam as doenças comuns e não havia nenhum médico a norte de Fort William, nem a sul de Inverness. Eu podia tratar algumas indisposições prontamente, como gengivas a sangrarem e erupções da pele características do escorbuto leve. Outras enfermidades estavam além do meu poder de cura. Coloquei a mão na cabeça de Rabbi McNabb. Os cabelos desgrenhados estavam úmidos nas têmporas, mas o maxilar apresentava-se aberto, relaxado e frouxo, e a pulsação no pescoço batia devagar. Ele está bem agora, disse eu. A mãe podia ver isso, tanto quanto eu. Ele estava estendido na cama, no abandono tranquilo do sono, as faces rosadas com o calor do fogo próximo. Ainda assim, ela permanecia tensa e alerta, pairando por cima da cama, até eu falar. No entanto, depois de eu ter confirmado o que os seus próprios olhos haviam notado, mostrou-se disposta a acreditar. Os seus ombros encolhidos arquearam-se sob o chale. Graças à Santa Mãe de Deus, murmurou Mary McNabb, fazendo o sinal da cruz rapidamente. E à senhora? Eu não fiz nada, protestei. Isso era literalmente verdade. O único serviço que consegui prestar ao jovem Rabbi foi fazer com que a mãe o deixasse em paz. Fora preciso, na realidade, uma certa dose de insistência para lhe desencorajar os esforços de lhe servir farelo misturado com sangue de galo, sacudir-lhe penas queimadas debaixo do nariz ou aspergir água fria sobre ele. Nenhum desses cuidados especiais sendo de alguma utilidade para alguém que sofria de ataques epiléticos. Quando cheguei, a mãe falava sem parar, lamentando a sua incapacidade de administrar o mais eficaz dos remédios, água da fonte, bebida do crânio de um suicida. Fico muito assustada quando ele tem estes ataques, disse Mary McNabb, fitando melancolicamente a cama onde o filho dormia. Da última vez, eu trouxe o padre McMurtry até aqui e ele rezou por muito tempo e salpicou água benta sobre o menino para afastar os demónios. Mas agora eles voltaram. Ela apertou as mãos unidas como se quisesse tocar no filho, mas não o conseguisse fazer. Não são demónios, disse eu. É apenas uma doença e, na verdade, não é das mais graves. Sim, milady, se a senhora o diz, murmurou ela, não querendo contradizer-me, mas obviamente sem acreditar. Ele vai ficar bem. Tentei animar a mulher, sem criar esperanças que não se pudessem concretizar. Ele recupera sempre destes acessos, não é verdade? Os ataques haviam começado 2 anos antes, provavelmente consequência de contusões na cabeça, devido às surras administradas pelo pai, pensei. E embora essas crises repentinas não fossem frequentes, eram, sem dúvida, aterradoras para a mãe quando ocorriam. Ela abanou a cabeça com relutância, claramente sem estar convencida. Sim, embora ele bata com a cabeça de maneira assustadora de vez em quando, agitando-se como ele se agita. Sim, é um perigo, disse eu pacientemente. Se ele fizer isso outra vez, afaste-o apenas de qualquer coisa dura e deixe-o sozinho. Sei que a impressão é horrível, mas, na verdade, ele vai ficar bem. Deixe apenas que o ataque siga o seu curso e, quando tiver terminado, coloque-o na cama e deixe-o dormir. Eu sabia que estas palavras eram de valor limitado, por mais verdadeiras que fossem. Era necessário algo mais concreto para a convencer. Quando me virei para me ir embora, ouvi um pequeno clique ao fundo do bolso da minha saia e tive uma inspiração repentina. Enfiando a mão no bolso, retirei 2 ou 3 dos pequenos e lisos amuletos que Raimond me enviara. Escolhi o branco leitoso, Calcedónia talvez, com a minúscula figura de um homem atormentado, contorcendo-se, esculpida num dos lados. Então é para isto mesmo que servem, pensei. Cosa-lhe isto no bolso, disse eu, colocando cerimoniosamente o minúsculo amuleto na mão da mulher. Isto protegê-lo-á dos demónios, pigarreei. Não precisará de se preocupar com ele, então, mesmo que tenha outro ataque, ele sairá bem da crise. Afastei-me, sentindo-me extremamente tola e bastante satisfeita ao mesmo tempo, no meio de uma ávida profusão de aliviados agradecimentos. Eu não sabia se me estava a tornar numa médica melhor ou simplesmente numa charlatã com mais prática. Ainda assim, se eu não podia fazer muito por Rebbie, podia ajudar a mãe, ou pelo menos deixar que ela se ajudasse a si própria. A cura vem dos curados, não dos médicos. Isso Raymond havia-me ensinado. Depois deixei a casa para prosseguir com os meus afazeres do dia, visitando 2 das cabanas situadas na extremidade oeste da herdade. Tudo estava bem na casa dos Kirby e na dos Weston Fraser, e pouco depois eu estava já no caminho de regresso a casa. No alto de uma encosta, sentei-me sob uma enorme faia para descansar por um instante, antes da longa caminhada de volta. O sol já estava baixo no céu, mas ainda não chegara à fileira de pinheiros que cobria a cadeia de montanhas no lado oeste de Lalibroch. Era fim de tarde e o mundo resplandecia com as cores do final do outono. As folhas caídas da faia eram frias e escorregadias sob os meus pés, mas ainda restavam muitas folhas amareladas e crispadas na árvore por cima. Recostei-me no tronco de casca lisa e fechei os olhos, diminuindo o intenso clarão dos campos de cevada madura para um brilho vermelho escuro por trás das minhas pálpebras. O espaço confinado e sufocante das cabanas dos pequenos rendeiros havia-me causado dor de cabeça. Com a cabeça recostada ao tronco liso da árvore, comecei a respirar devagar e profundamente, deixando que o ar fresco e puro me enchesse os pulmões, começando o que eu sempre considerava um regresso ao interior. Essa era a minha própria e imperfeita tentativa de reproduzir a sensação do processo que Mestre Raymond me mostrara no Hôpital des Anges. Uma evocação da aparência e da sensação de cada parte de mim mesma, imaginando exatamente como eram e como funcionavam os diversos órgãos e sistemas quando trabalhando em perfeita harmonia. Fiquei sentada em silêncio, as mãos soltas sobre o colo, ouvindo bater do meu coração. Pulsando aceleradamente com o esforço da subida, depressa reduzi o compasso para uma frequência de repouso. A brisa de outono levantava-me as mechas de cabelos da nuca e refrescava-me as faces afogueadas. Fiquei sentada, os olhos fechados, e tracei o caminho do meu sangue, das câmaras secretas de paredes espessas do meu coração, roxo azulado pela artéria pulmonar, avermelhando-se rapidamente à medida que os alvéolos dos pulmões esvaziavam a sua carga de oxigênio. Em seguida, para fora, com ímpeto, jorrando pelo arco da aorta e irrompendo numa corrida para cima, para baixo, para dentro, para fora, através de carótidas, renais, subclávias, até aos vasos capilares menores que florescem sob a superfície da pele, tracei o caminho do meu sangue pelo sistema do meu corpo, lembrando-me do sentimento de perfeição, de saúde, de paz. Fiquei sentada, imóvel, respirando lentamente, sentindo-me lânguida e pesada, como se tivesse acabado de sair do ato de amor. A minha pele parecia fina, os meus lábios ligeiramente inchados e a pressão das minhas roupas era como o toque das mãos de Jamie. Não fora por uma escolha aleatória que eu invocara o nome dele para me curar. Se era saúde da mente ou do corpo, o amor dele era-me necessário como o ar ou o sangue. A minha mente buscou-o, dormindo ou acordada, e ao encontrá-lo, apaziguou-se. O meu corpo floresceu e resplandeceu, e ao alcançar a plenitude da vida, ansiou pelo corpo dele. A dor de cabeça desaparecera. Permaneci sentada por mais algum tempo, respirando devagar. Em seguida, levantei-me e desci a colina em direção à casa. Na verdade, eu nunca tivera um lar. Órfã, aos 5 anos de idade, vivera a vida de um académico errante com o meu tio Lamp pelos 13 anos seguintes. Em tendas, numa planície poeirenta, em cavernas nas montanhas, nas câmaras adornadas e saqueadas de uma pirâmide vazia, Quentin Lambert Beauchamp, MS, PhD, FRAS, etc. Erguera a série de acampamentos temporários em que ele fazia o trabalho arqueológico que o tornaria famoso muito antes de um acidente de carro ter posto fim à vida do irmão e me ter lançado na sua vida. Não sendo do tipo que hesita sobre pormenores insignificantes, como uma sobrinha órfã, o tio Lamb matriculou-me sem demora num internato. Não sendo do tipo que aceita os caprichos do destino sem lutar, recusei-me terminantemente a ir para lá. E reconhecendo em mim algo que ele próprio possuía de sobra, o tio Lamb encolheu os ombros e, num piscar de olhos, tirou-me para sempre do mundo da ordem e rotina, das contas de aritmética, lençóis limpos e banhos diários, para o seguir numa vida errante. A vida nómada continuara com Frank, embora com uma mudança do trabalho de campo para o trabalho em universidades, já que as escavações de um historiador são geralmente feitas entre paredes. Assim, quando a guerra eclodiu em 1939, para mim foi uma ruptura menor do que para a maior parte das pessoas. Eu mudara-me do nosso último apartamento alugado para as instalações das enfermeiras principiantes no Pembroke Hospital e de lá para uma base militar em França e depois de novo para Pembroke antes do fim da guerra. Em seguida vivi aqueles poucos meses com Frank antes de virmos para a Escócia, procurando encontrar-nos de novo um ao outro. Apenas para nos perdermos um do outro definitivamente. Quando entrei no círculo de pedras, atravessei a loucura e saí do outro lado, no passado, que era agora o meu presente. Era estranho, portanto, e de certa forma maravilhoso, acordar no quarto do andar superior de Lallybroch, ao lado de Jamie, e perceber, enquanto observava a luz da aurora a tocar-lhe no rosto adormecido, que ele nascera naquela cama. Todos os ruídos da casa, desde o rangido da escada de serviço sob os pés de uma camareira madrugadora, ao tamborilar da chuva nas telhas de ardósia, eram sons que ele ouvira mil vezes antes, tantas vezes que já não os ouvia. Eu, sim. A mãe dele, Ellen, plantara a roseira que florescia tardiamente junto à porta. O seu perfume intenso e inebriante ainda pairava pelas paredes da casa até à janela do quarto. Era como se ela própria entrasse no quarto para lhe tocar ao de leve, ao passar. Para me tocar também, dando-me as boas-vindas.